Cultura FM, Legião Urbana ao vivo no Mané Garrincha, 30 anos. Chorar em colégio, criança, passe mal. brasileiro escorpião. Mas a gente segue com a vida moral. A gente vive como sua vida, meu irmão. Sempre como sua vida, meu irmão. Isso foi como sua vida, meu irmão. Essas palavras vêm do meu coração. Você tem os seus pesos pra mim. Não é a sua resposta. Essa vida é uma história. Se ele dorme, também eu descobri que se eu olhar em seu lugar. Quando pago o que eu passei, também tinha dinheiro e queria se amar. Para o Brasil, contrabando, valoriza, e seja de morte. Thank you.